voz que se ouvirá então não perderá o poder de ser mais que simples voz, muito mais. Nossos corações se unirão em paz, um só coração. Todo nosso ser dá.